Logo after departure, maintain on heading to 2,000 feet. Runway on level, take off runway 10, or action runway 1700 selection on. A3804, chega a sinal, frequência 119.3. Gol 1255, chame a sinal, frequência 119.8. A3804, já foi capturado por segmento de FXM, está pronto, só estabilizado. Estabilizado. 30, voo direto, Roman, e cruza no nível 370. Voo a 4000, sobe 370, 4000, voo Roman, sobe 370. Na curva direita agora na rua 010. Meu nome é Ana Patrônio, boa tarde. Continua a descer nível de voo da distrito velho. Como está a velocidade de estado no momento? Curva para 2009, Canelia 1941, meu número 4 na aproximação. Contando que eu só inici, eu estava como inicial sobre o voo na rotina da Catia de Teresa. A 2262, que não tem a nível de voo 060. Azul 24, 64, número 5 na destinação, completo de São José dos Pais, para 2109. Número 4, foi a rota favorizada de São José dos Pais, para 1709. Canela 226, completo de São José dos Pais, para 2109, com o seu número. comunicação do caminho de voo deve se tiver em vista para o Mediona. Toma, tô sentindo chegada ao número 5 na aproximação. Dia, a liberação para seu pensamento. Vou ir na prova 030 do Capitão Radial. Ninguém quiser me jogar em Salvador. Eu sou com nível de voo 050. Ajuda 764, deixe manter a 4.7. Liberação para seu pensamento. Curva direita, na prova 150. Aliás, é 4.0, né? 1.0 graus, 1.29, ativo 1.0, 1.6. Traça de estado, 0 pouso autorizado, 0.00 graus, 1.29, 1.29, 0.00 pouso autorizado. nível 10, mantém na proa e chama agora o controle em 1208, Olimpo 04. Olha, passado em 1.0 milhas, rumo nordeste, passando 0 milhas em vista até 4 mil pés, e tipo, é um R2330. Reduza para 2509. Azul 4, 4, 2, 2, 4, 1, velocidade indicada. Azul 2, 4, 6, 4, vento 1, 1, 0, grau 1, 4, 9. Ajuste de artigo 1, 0, pulo 6, pista 1, 0, pulo autorizado. Pulo autorizado, 2, 4, 6, 4. Thank you. seu localizador curva esquerda, na proa 130. Essa é a 6315, vou utilizar a vista para 3.010. Zero, quatro, 4132 e como para essa aeronave, agora posição de uma hora, meia de 12 milhas, com 970 de grau de filhos. Então, se você pode se localizar, eu curva direito agora, na perua 190, como para a 6 Delta, cruzamento autorizado de imediato até o pátio militar da base aérea. Estacionado para feliz. Para nível de voo 100, transfere restrições ao espelho. Azul 2782, Equador 00, chama o controle. Agora, frequência 20, décima 8. 208, bora. Pessoal, mudou mais boa tarde, Azul 2788, frente da bomba. Azul 2788, boa tarde, está acabada na escalada. Supervia minha para a nível de voo no 70, confere 25. Ascensão no 70, livre de restrições, o 2788, Azul. do 788. O F-78 ainda não autoriza o seu Wagner Falcon. Mantenha a saída Momo. Confirme a nave e mudou o seu de controle. Bem, a F-78 solicite a precedência do destino do equipamento do F-91. Na CTR, retorne a frequência do controle. pede de 2265, confirma se está mantendo? Já posso que está no verso em Paris? Comigo, eu posso sair do Paris de está lá, do verso 90, e só no pessoal de 2265. Contato radar na sua quadrilha de 235.